Umbanda, isso meu cavalo ouvia muito e eu acho uma frase espetacular. Umbanda não converte, Umbanda agrega. Então, a Umbanda não vai, não é uma religião de conversão. A Umbanda é uma religião de você entrar ali porque você quer. A Umbanda não quer te mudar. A Umbanda quer que você se mude. Então, primeiro eu acho que Pomba Gira não está aqui para cuidar disso. Pomba Gira não tem nada a ver com arrumar macho para alguém, cuidar de um dos outros, não. Pomba Gira tem a ver com o emocional. O máximo que eu vou fazer é, caso minha filha sofra, aconselhar ela. Então, se os guias do seu pai de santo, por um exemplo, dizem: você é obrigado a ficar aqui ou a gente vai te atacar, não precisa te dar de luz. O que você vai ganhar em ficar num lugar que você está sendo ameaçado? E o que vai acontecer? Vai fazer sua vida andar para trás? Parem de ter medo de espírito, gente. Parem de ter tanto medo assim. Vocês esquecem que vocês também são espíritos. A mesma potência criadora que eu tenho, vocês têm. Quando a gente fala sobre traição, e uma pessoa vem perguntar para a senhora o que acontece quando a gente trai para aqueles espíritos depois que desencarnam, a senhora responde o quê? Eu vou ser extremamente criticado por dizer isso. Mas eu vou dizer que, se você sabe nas suas convicções que aquilo foi errado, você vai sofrer por isso. Mas caso aquilo não te custou nada, você se desprendeu e, por um exemplo, não foi uma coisa que gerou uma energia negativa, o que eu acho muito difícil. Vou ser sincera com você que eu acho muito difícil que uma traição não gere dentro da egrégora desse planeta, neste momento, uma energia negativa. Eu tenho muitas dúvidas que isso aconteça. Mas não quer dizer que exista algum ser humano que pode não sofrer consequências por isso, porque para ele aquilo não foi indiferente. Não representou fazer uma maldade a ninguém, Sim, claro. ele é salvo pela inocência, vamos dizer assim. Mas claro que se ele tivesse, se ele souber que ele vai estar fazendo, a partir da hora que ele soube que ele vai fazer, que ele pode deixar outra pessoa triste, ele já desencadeia uma reação kármica e isso vai gerar coisas para ele. Então, assim, eu aconselho vocês a. Porque traição não é aquilo que a gente estava falando, dos limites impostos e tudo mais. Se a traição em si é uma coisa, é o trair, é uma coisa que não estava combinada e você fez mesmo assim. Então, eu já aconselho que você se prepare, porque provavelmente vai te gerar um extremo problema, principalmente energético, porque aquilo vai contra a sua sinceridade, aquilo vai contra a sua própria palavra, próprio decreto que você deu ao firmar aquele relacionamento, por um exemplo. E, obviamente, a lei universal, a lei do Criador, dos criadores, vão se aplicar a você. Então, por via das dúvidas, não faça uma coisa que tenha probabilidade de te fazer mal. Isso também é um pouco lógico. Se não tá bom para você, termina e vai viver sua vida. Se você tem essa necessidade, vai viver sua vida de outra forma, porque sabe que provavelmente vai machucar a pessoa, e existem muitas poucas pessoas que não se importam com isso, ou talvez tenham. Em comparação à população mundial, são muito poucas pessoas. Sim, claro. Então, o conselho de amiga, evita, como vocês dizem, evita deixar seu rabo para alguém pisar. Evita deixar a possibilidade de você acabar aí ter mais uma encarnação com essa pessoa, criar um laço energético, que às vezes pode não significar nada para você, mas para aquela pessoa foi extremamente desgastante, triste. Aquela pessoa pode até se sucumbir em si mesma por causa de uma ação sua. Isso a gente vê muito no astral, e uma se conecta à outra, e vão muitas encarnações para desfazer isso. Então eu aconselho que você se resguarde de ter que passar por isso. Pombagira sofre a filha dela ser traída por um homem. Você diz, por exemplo, ter um cavalo e como você diz, que Vou for explicar. A senhora vamos dizer, num outro aparelho, a senhora incorpora, fala para o namorado ou marido dessa senhora ou dessa garota: se você fizer o meu cavalo sofrer, eu vou atrás de você depois, ou eu acabo com você e acabo com as tuas entidades, acabo com a tua entidade junto. Pomba de Exu são as mãos da lei. A gente não vai fazer nada por vontade própria. Quando você está no Exu, Pomba de Exu, você abre mão das suas opiniões. Você abre mão, você se torna um ser imparcial perante o universo. Claro, eu tenho minhas convicções e minhas opiniões. Sim. Mas se a lei divina disser que você precisa fazer isso e isso for contra o que eu penso, eu vou ter que obedecer. Sim. Eu decidi, porque eu acredito que eles sabem o que eles estão fazendo. Talvez eu não tenha despertado para isso agora, ou talvez nem vá, mas eu decidi, foi uma escolha minha, me submeter às ordens da lei. Então, primeiro, eu acho que Pomba Gira não está aqui para cuidar disso. Pomba Gira não tem nada a ver com arrumar macho para alguém, cuidar de um dos outros, não. Pomba Gira tem a ver com o emocional. O máximo que eu vou fazer é, caso minha filha sofra, aconselhar ela. Ele, eu deixo que as próprias, que o próprio universo cuide disso. Eu deixo que os próprios guias dele, ou até a própria centelha divina dele, se encarregue de fazer com ele o que ele precisa, de fazer ele sentir o que ele precisa sentir. Ser de luz não ameaça ninguém. Ser de luz não ameaça ninguém. Não, não tem lógica a gente ser um ser de luz e dizer que eu vou fazer mal a outra pessoa. Desculpa, mas se você incorpora e faz isso, eu acho que talvez sua cabeça esteja um pouco mais forte que os seus espíritos. Ou às vezes, dona Pomba Gira, pode acontecer de a pessoa ali num minuto de chateação com o próximo, né, com o querido, com o amado, entrar numa sintonia do submundo. Claro. E um espírito falar e ela acreditar que foi, ele acreditar que eu foi a Pomba Gira. Que isso possa acontecer dentro de um terreiro bem fundamentado. Sabe o que? Começou? Eu duvido muito que isso possa acontecer dentro de um terreiro bem fundamentado. Porque a proteção energética de um terreiro bem fundamentado evitaria isso. Eu acredito que isso se dê mais ao mental do próprio médium. Ao mental desvirtuado emocionalmente, como você disse, quem causa isso? Porque vocês estão cansados de saber que entidade e médium trabalham juntos. Ninguém está aqui sozinho. Não tem só uma mente nesse trabalho. São duas mentes juntas, uma processando a outra. E para uma mente distorcer a outra, é um pouco. Por isso que incorporação tem que ser uma coisa de confiança. Você tem que confiar e se entregar. Porque é assim. Você passou na frente da sua entidade, você nem percebeu. Você deixou que o seu sentimentalismo, o que você pensa, sobressaísse o que seu guia quer dizer, o que seu guia pensa sobre aquilo. Porque sua mente é muito mais fácil de você entender do que a mente de outro ser. O que você conhece é o quê? Vamos pegar um médium muito antigo, 60 anos. O que são 60 anos perto de uma eternidade inteira convivendo com você mesmo? Então, eu prefiro acreditar e vejo mais acontecer de médiums que passam seus dias por vontade para poder criar situações, vamos dizer assim. Isso acontece tanto em relacionamento, quanto pais e filhos, como até pessoas que ameaçam outras pessoas com as suas entidades. Uma coisa extremamente ridícula. Eu vejo muita pessoa falando: meu Exu vai te pegar, sendo que o Exu nem tá ouvindo o ser humano. E eu canso de falar com o meu cavalo: se você ameaçar alguém comigo, eu vou passar um bom tempo sem falar com você. Porque se por tudo que a gente conversa você continua achando que eu vou atacar alguém por puro eguinho seu, que é um animal, eu imagino é um animal. É. Morde! Exatamente. Meu Deus. Esquece que a gente também é um ser. em que a gente não responde a ele, a gente responde à lei. Então, a vocês que são ameaçados com a entidade, inclusive do seu próprio Pai de Santo, vão ser muito criticados por dizer isso também, mas se as entidades do seu Pai de Santo te ameaçam, você não pode sair da minha casa, ou isso vai te fazer mal, você tá, nem é uma entidade que está falando isso. Se é uma entidade, não é uma entidade de luz. Porque a entidade de luz não quer prender ninguém. A entidade de luz quer que as pessoas sejam atraídas. Umbanda, isso meu cavalo ouvia muito, e eu acho uma frase espetacular: Umbanda não converte, Umbanda agrega. Então, a Umbanda não vai, não é uma religião de conversão. A Umbanda é uma religião de você entrar porque você quer. A Umbanda não quer te mudar. A Umbanda quer que você se mude. Então, se os guias do seu Pai de Santo, por um exemplo, dizem: você é obrigado a ficar aqui, ou a gente vai te atacar, não precisa de entidade de luz. O que você vai ganhar em ficar num lugar que você está sendo ameaçado? E o que vai acontecer? Vai fazer sua vida andar para trás? Parem de ter medo de espírito, gente. Parem de ter tanto medo assim. Vocês esquecem que vocês também são espíritos. A mesma potência criadora que eu tenho, vocês têm. Claro, a gente domina isso com um grau maior. Mas você acha mesmo que um ser que está te ameaçando vai poder te causar tantos estragos assim? Você não confia nas suas próprias entidades? Você não acha que está sendo bem cuidado? Essa história de Pai de Santo vai amarrar as entidades da outra pessoa no terreiro, eu sinceramente não vejo nem uma lógica básica nessa afirmação. Não tem uma coisa ainda que eu acho que nem se a gente disser, explicar o que é uma entidade e explicar esse contexto, uma criança de 5 anos, eu acredito que até essa criança vai discordar, porque seu Pai de Santo é mais evoluído que uma divindade para poder prender a gente, grande ser poderoso que ele é. E se ele se coloca nesse patamar, obviamente a gente já não vê humildade, obviamente a gente já não vê Umbanda. Então, se atenta aos detalhes e não tenha medo. Como eu te disse, não tenha medo. Não está bom para você, peça a bênção com respeito, peça a licença com respeito para se retirar e se retire. Esteja principalmente espiritualmente onde você deseja estar espiritualmente, não onde você está obrigado a estar espiritualmente. Eu mesmo jamais me submeteria a isso, e digo que eu garanto que as entidades de todos vocês não se submetem a isso. Suas entidades têm um laço kármico com você, não com o seu sacerdote. O seu sacerdote tem um laço kármico com as entidades dele. Você tem com as suas. Qual é a lógica das suas entidades ficarem numa casa que você nem faz parte? Se ele, claro, tem muita entidade que trabalha em casa, por exemplo, eu auxilio em casa que meu cavalo nunca foi na vida, provavelmente nunca irá. Mas não quer dizer que eu esteja longe dele. Tem essas afirmações de amedrontamento, dizem que suas entidades vão ficar ali e não vão mais sair dele. Então, estude. Eu recomendo que você vá estudar o que é um espírito, como funciona o magnetismo e a energia, para você entender que isso é totalmente fundado. É um pensamento alegórico. Pensar que alguém vai prender suas entidades, ou que você vai sofrer incríveis maus, pelo único fato de você decidir que uma casa não te faz mais bem. Fato que aconteceu. Vamos ver o que a senhora... A senhora, obviamente, já deve ter sabido desses ocorridos, que não deve ser isolado. Mas chegou a minha atenção e perguntaram a minha opinião, porque faziam parte dessa casa. Jefferson, eu frequentava a casa X, aí as minhas entidades começou a atender, o povo começou a ir lá por causa das minhas entidades, esqueceu das entidades da Mãe de Santo, do Pai Pequeno, todo mundo ia porque das minhas entidades, gostavam delas, daí eu saí. Agora todo mundo que vai lá se atende com elas, incorporado na Mãe de Santo, no Pai Pequeno, para casa não perder os consulentes. E eles lá dizem que eu saí, mas as entidades ficaram atendendo lá. A quantidade de coisas problemáticas desse fato são gigantescas. A gente começa pelo fato de que... A senhora diz assim, impossibilidades, né? Sim. Claro. Começa pelo fato de que uma casa em que várias pessoas começam a passar só com as mesmas entidades já precisa de uma organização melhor. Porque isso já cria uma controvérsia de que todas as entidades são iguais. E um desequilíbrio na energia. Exatamente. Claro. Na minha opinião, entidade é entidade. Independe quem é a entidade, se você tem médiums trabalhando, o sacerdote tem que confiar em cada um deles. Então, quem está lá fora vai vir passar com qualquer um deles. O trabalho que eles vão desencadear vai ser o mesmo, certo? Sim. Porque se tem um médium ali trabalhando e o outro médium trabalhando, eles estão no mesmo patamar, ninguém é melhor que ninguém. Comece por aí. Mas caso ocorra isso, e o fato de você sair do terreiro e tudo mais, muitas vezes é normal em terreiro as pessoas quiserem passar com só determinada entidade, afinidade, etc. Isso acontece, faz parte do curso de humano. Acontece que isso, que você sai do terreiro e começa a falar isso. Você vai fazer o quê? Você sabe que as suas entidades não estão ali, que aquilo não é sua entidade. Mas você vai chegar para aquela pessoa que talvez você nem tenha contato lá daquela assistência, ou ir fazer brigas no meio de mais, você vai se desgastar para quê? Deixa eles falarem que é sua entidade. Ora, outras pessoas percebem que não é suas entidades. Ora, outra vai ficar estampado. Ninguém vai conseguir fingir ser uma coisa por muito tempo. Ninguém, a menos que ela tenha ficado com suas entidades o tempo inteiro na gira, vendo tudo que eles falaram, sejam uma atriz, um ator extremamente bons para conseguirem recriar aquilo tudo. Mas se não, você realmente, como diz a mãe da casa aqui, abstrai. Você simplesmente abstrai aquilo e deixa. Uma hora eles caem por si só e enjoam de fazer essa farsa. Mas você ir lá, causar problema, vai só te desgastar mais. A espiritualidade se encaminha. Lembre-se de confiar na espiritualidade, ela se encaminha no tempo por você. Dona Maria Padilha, qual que é o problema de uma pessoa que não incorpora, mas ouviu dizer assim, olha, o espírito fala para baixar, se abaixa, o espírito fala, vai pegar um negócio, tu vai pegar, e aí ela faz os trejeitos da entidade, fala grosso, vem arcado e fala, eu sou a Padilha. Qual que é o problema assim dessas pessoas? Qual que é a consequência? Uma pessoa que faz mistificação, que finge ser mistificada? Sim, mas não por maldade, porque ela está esperando, ela está fazendo aquilo para acompanhar a corrente, que os outros tudo incorporou e ela ficou para trás. E ela tem certeza que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai aflorar. E enquanto o consulente vem, ela acredita que a entidade está do lado, passando o pensamento para ela. O erro está no sacerdote. Começa por aí. O fato dele que ele não ensinou para os filhos dele que corporação é uma coisa individual. Cada um tem seu tempo, cada um entra em contato, falta uma estrutura de desenvolvimento mediúnico na casa, falta um médium ser bem orientado, que ele não precisa daquilo. Uhum. Mas para você que é médium, passa por isso e faz isso, eu aconselho que você pare. Porque você pode acabar atrapalhando alguém da assistência e isso pode te causar problemas. Uma consulta, você vai estar sozinho, está lidando com energias que você provavelmente está sozinho, talvez nem tenha uma entidade ali te ajudando. Então eu recomendo que você evite dar consultas, vá, se você precisa, né, vamos dizer que você precisa fazer esse teatro, coisa que na realidade você não precisa, mas vamos dizer que você tem algo que precise. Então, lembra daquilo que eu disse. Seu direito acaba quando os outros terminam. Aquela pessoa que está entrando pela porta está vindo para falar com uma entidade. E às vezes vem viajando de longe. Exatamente. É muito egoísmo da sua parte achar que uma hora vem alguma entidade. Mas e até lá? Todas as pessoas que estão vindo para ser atendidas no espírito foram atendidas com nada. Que vieram buscar um auxílio e tudo mais. Claro, o astral vai olhar para aquela pessoa e vai ajudar ela. Mas e a palavra amiga? E o que ela precisava ouvir? Então não seja egoísta, porque a Umbanda não está na sua incorporação, a Umbanda está em quem você é, nas suas atitudes. Uma atitude dessa só vai te afastar mais dos espíritos. Uma atitude dessa vai te distanciar de quem você é. Então, você tem que pensar também que as outras pessoas têm o direito de serem atendidas, de que não é o seu direito de vir. Não é seu direito vir e fingir. Você quer fingir para você? Finge para você. Isso é um problema seu. Você quer dar cambalhota no chão, imitar um papagaio no meio do terreiro? Isso é um problema seu. A partir da hora que você começar a interferir na assistência com os seus irmãos, com consultas infundadas, receitas infundadas, coisas que você foi, achou aí na internet de vocês e fica copiando e falando para os outros, você só vai atrapalhando as pessoas. Então, incorporação humana são trabalhos sérios. Só trabalhe, incorpore se você tiver certeza do que você está fazendo. Ou, melhor dizendo, só trabalhe, incorpore com outras pessoas se você tiver certeza do que você está fazendo. Porque quando você estiver fazendo mal para você mesmo, vai te causar coisas ruins, vai te causar coisas ruins. Mas aí pelo menos está causando coisas ruins para você, não para outras pessoas. Porque é muito pior ter que resolver coisas das outras pessoas e sua do que só sua. Então, até que você tenha certeza, se mantenha um pouco recluso e evita deixar que o seu ego atrapalhe a vida de outras pessoas. Porque, pensa, por um exemplo, chega uma pessoa com um problema extremamente delicado para você. Abrir um tema aqui polêmico. Uma pessoa que fez ou pretende fazer um aborto. Chega uma pessoa dessa para passar com você, e aí? Já parou para pensar que talvez a sua opinião não seja a opinião da espiritualidade? Se questione isso antes de fazer esse tipo de coisa. Se você quer fazer para você, tudo bem, mas evite fazer com os outros. Tudo bem fazer para você também não, né? Mas caso você tenha essa necessidade absurda, coisa que você deveria trabalhar em você mesmo, achar que incorporar é a única forma de trabalhar a sua espiritualidade. Mas, se você tem isso, que seja a sua verdade e não interfira no do outro. Ou às vezes uma situação mais sutil do que o aborto, dona Padilha, alguém pode chegar para ela, dar consulência e dizer assim: eu tenho desconfiança que o meu marido está me traindo. E aí ela dá a impressão, e essa moça confia nos espíritos, por isso que foi ao terreiro, e ela passa a mínima impressão de que ele realmente está traindo quando ele não está. Ou de que ele não está quando ele está. Só a verdadeira pombogira ou a entidade vai saber o que dizer e como dizer com equilíbrio para desencadear o que é necessário. Exatamente, até porque a gente não vê. Eu jamais, se alguém me perguntar isso, eu vou falar: desculpa, mas isso não é um problema meu, eu não vou ir atrás de saber com quem seu marido está dormindo ou não. O meu problema aqui é meu com você. É por que você está sentindo isso? Por que você está se sentindo insegura? Por que você se mantém num relacionamento que você pensa que você pode estar passando por isso? Cadê a comunicação? Exatamente. Aí é eu com a pessoa. Eu não estou nem com o marido da pessoa. Eu me preocupo com a pessoa que está na minha frente, resolvendo o problema dela. Se eu não sou jogo de carta ou algo desse tipo. Eu não sou... A entidade é um oráculo, mas a gente é um oráculo dosado, vamos dizer assim. Não é jogo da sorte, né? Exatamente, eu não sou um jogo de sorte. Jogo do azar. Eu sou um ser amparado da mesma forma que vocês têm a lei de vocês. Eu tenho as leis que eu tenho que seguir. Eu não posso sair falando o que cada um fez. Quem sou eu para ir falar o que o outro está fazendo? Eu não sou, como vocês dizem, espiã de ninguém. Eu não vou ficar olhando a vida dos outros. Meu problema é tentar resolver o problema de quem está na minha frente. Eu não vou ficar indo interferir na vida de outras pessoas. Se aquela pessoa está fazendo aquilo, o problema é dela. Se ela chegar na minha frente e abrir isso comigo, porque muitas das vezes eu já vi pessoa que sentou na minha frente e estava fazendo isso, pessoa que sentou na minha frente e fez coisas terríveis, e eu nem toquei nesse assunto. Porque a pessoa não quer tocar nesse assunto. Não é meu direito tocar nesse assunto. Se não é um problema que ela queira resolver, que ela queira me ajudar para resolver, ponto. Eu digo isso sempre pro meu cavalo: não espere que eu vá te procurar para resolver seus problemas. Você quer ajuda? Venha até mim e me procure. Eu não vou chegar até você e falar assim: oh, resolve de tal forma. Eu vou chegar em você e conversar com você se você me chamar. Se você dizer: minha mãe, eu preciso de ajuda. É assim. Além do fato de que é o mínimo de humildade você pedir ajuda. Se você não pede ajuda, significa que você consegue resolver sozinho. Isso é o que eu ensino pro meu cavalo sempre. Que se ele precisa da minha ajuda, peça minha ajuda. Eu não vou sair fazendo coisas por aí que eu nem fui solicitado a fazer. Então, quer saber o que eu penso? Quer ouvir minha opinião? Me pergunte. Eu não vou chegar e sair falando de uma coisa que nem é o meu respeito. Se alguém me traz uma coisa, é meu mínimo de até educação responder essa pessoa. Mas se a pessoa não quer falar sobre aquilo, quem sou eu? Correto? Para falar sobre aquilo. Claro que sim. Então a senhora está passando uma dica para as pessoas, tanto aquelas que incorporam espíritos que julgam e que rebaixam os outros, como aquelas que são julgadas e rebaixadas por uma entidade, que a entidade de luz não se ocupa com isso. Exatamente. A gente tem por único trabalho ajudar vocês a se melhorar. Eu estou em posto de julgar ninguém. Quem sou eu para julgar alguém? Já fiz coisa muito pior do que a maioria das pessoas que sentam na minha frente. Quem sou eu para julgar alguém? Eu vou fazer o que Deus me deu o dom, que é conversar com essa pessoa e tentar olhar para ela e falar: minha filha, meu filho, não importa o que você fez, você quer mudar? Vai atrás de reparar seus erros. Vai atrás de mudar de verdade. Não é mudança da boca para fora, é mudar dentro. É isso que eu vou atrás de trabalhar com as pessoas. Eu não vou falar: que coisa horrorosa que você fez, que coisa ridícula. Tome vergonha na sua cara. Eu não tenho por que dizer isso. A pessoa já fez. Vai mudar o quê? Eu vou voltar no tempo e resolver aquilo? Não vou. Então, o que eu vou fazer é tentar solucionar aquilo. Mas, se a pessoa quiser, minha opinião, mas eu jamais vou julgar alguém que está aí na minha frente, tá? Rebaixar alguém por alguma coisa. Eu já vi diversas vezes acontecer em terreiro de muita entidade rebaixando médiums por causa de uma incorporação, por causa de arquétipos, porque sua entidade não baixou desse jeito, isso não é apropriado, humilhando as pessoas. E eu sempre digo: que coisa, isso é ridículo. Quem faz isso não está fazendo aquilo. Quem está fazendo aquilo precisa de ajuda, precisa ser auxiliado. Não sabe o que está fazendo, mas quem vai lá sabe o que está fazendo, sabe como ajudar, sabe, provavelmente um dia já passou por aquilo e vai julgar. Vai ser uma tremenda de um babaca para mim. Essa é a minha opinião a respeito disso. Nossa. A senhora está ensinando a pessoa a, antes de ficar nervoso, quando um irmão erra, onde é o momento que ele mais precisa de ajuda, a pessoa refletir que ela já fez pior. Exato. Se não foi nessa vida, foi em outra. Com certeza. Vocês pregam demais reencarnação e não acreditam nela. Vocês têm muita hipocrisia à volta da reencarnação, porque vocês não têm convicção real da reencarnação. Sim. Vocês, eu acredito em reencarnação, mas acredito que eu sou o santo. Nossa. Não tem lógica. Se você acredita em reencarnação, você acredita que você está aqui porque você já fez muita bosta lá atrás, já fez muita coisa errada. Você precisa ter essa convicção em você, que você não está na posição de julgar ninguém. Porque hoje você pode não ser, mas ontem você pode ser quem você estava julgando. Entende? Claro que sim. Então, você, antes de julgar alguém, você tem que falar: provavelmente eu já posso ter feito isso. Claro, assim, se eu não vou te dizer, uma pessoa foi e assassinou a outra, você vai falar: ah, eu já assassinei alguém, essa pessoa pode estar certa. Claro que não, a pessoa está errada, ela errou, isso é óbvio. Ela interferiu no quê? No direito do outro, que foi o que a gente falou. Mas, por exemplo, a pessoa foi, fez que teve um desequilíbrio na incorporação, isso está te afetando em quê? Que quando você tem que ter doses e medidas. Quão drástico isso é? O quão pesado é esse erro? O quão essa pessoa me fez mal antes de sair propagando essa raiva, essa problematização em cima disso? Nossa. Entende? Colocar essa quantidade, essa dose gigantesca em cima dessa pessoa. Então, não tem essa necessidade. É vocês terem bom senso. É isso que vocês precisam ter: bom senso. Se faltar bom senso, falta tudo. Quando a pessoa dá um nome desse para a pombagira dela, Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Farrapo, Dama da Noite, Rosa Vermelha, e se orgulha disso, ela não pode ao mesmo tempo achar que é uma mulher sem postura moral. Exatamente. Eu acho assim. O primeiro conceito básico para você entender sobre Pombagira, é entender o que a gente é e o que a gente faz. Não o que você acha ou pensa que a gente é o que a gente faz. Na hora que você tem uma Pombagira que te acompanha, você, por exemplo, se desmerece, você já não está levando em conta o que é a sua Pombagira de verdade. Quem está do teu lado. Exatamente, você já não está mais levando consigo, principalmente as mulheres, o poder feminino que Pombagira passa, e homens também. Se você, no equilíbrio, claro. Exatamente, se você se envergonha de ter sentimentos ou algo tipo, você já está desonrando a sua própria, o seu próprio Pombagira, a própria representação do seu lado emocional, você já está desrespeitando um orixá do amor, como Oxum, uma divindade do amor, como Oxum, por exemplo, como o Sua Caboclo que trabalha na linha das águas, e assim vai. Isso não se aplica só a Pombagira, isso aplica a qualquer espírito. Antes de você se apegar à manifestação, se apega aos conceitos. Boa. Aqui outra coisa que a senhora está ensinando para a gente. Eu vou colocar isso para a senhora, vai ficar claro para quem vai ouvir e a senhora poderá falar sobre isso também. A pessoa se ofende com a intolerância religiosa quando aquele que não conhece tudo que a sua Pombagira é, fala mal da Pombagira. Mas ela mesmo caminha como se a Pombagira fosse mesmo uma vadia, ou fosse mesmo uma mulher da vida, ou uma ignorante. Que isso acontece muito. Acontece isso? O tempo inteiro. As pessoas se ofendem quando falam, mas fazem a mesma coisa. Por exemplo, levando ao que a gente estava falando, levando, por exemplo, um homossexual que se ofende com homofobia, mas pratica homofobia com um outro homossexual, por exemplo, mais feminado. Ou consigo próprio. Exatamente. Você não pode combater uma coisa que você mesmo faz. Antes de combater no outro, combate com você mesmo. Porque não adianta nada você criticar alguém por criticar sua Pombagira, dizer que ela é diabo e acreditar que Pombagira é prostituta. Não que também uma prostituta seja uma pessoa que não merece respeito ou algo do tipo. Certo? Nem que não existam Pombagiras que não tenham sido prostitutas. Mas a questão é rebaixar sua Pombagira apenas a isso, certo? Esquecer todos os mistérios que acompanham a gente, esquecer tudo que a gente é, tudo que a gente aprendeu, toda a sabedoria que a gente adquiriu com o tempo, é um pouco injusto, até com a sua própria entidade e até com você mesmo. Você está alimentando a intolerância religiosa no tempo que você combate ela. Você arranca uma árvore e coloca uma semente. Claro. Explica um pouco mais para quem não entendeu a analogia do arranco uma árvore e coloco uma semente, por gentileza. Você vai tirar tolerância religiosa e colocar no lugar. Você vai combater aquelas raízes da intolerância religiosa, dando espaço para nascerem novas raízes. Porque a mesma pessoa que você condenou por chamar sua Pombagira de diabo, agora vai ter argumentos que saíram da sua boca para chamar ela de prostituta. Então, você se contradiz. Aquela mesma pessoa que está sendo intolerante vai te chamar de uma pessoa que nem sabe o que está falando. Entendi. A senhora está querendo dizer, por exemplo, que se eu tenho uma pessoa respeitável do meu lado, eu vou agir como tal. Sim. Sabendo que ela está ali. Exatamente. Claro que não o tempo todo, né? Que a gente tem muito mais coisas para fazer do que ficar cuidando da vida de vocês constantemente. Mas como está ali, como você disse, de ser alguém ser uma entidade conectada a essa pessoa, obviamente, se você tem ali, é aquilo que eu digo. É muita hipocrisia você incorporar preto e velho e ser uma pessoa desumilde. É muita hipocrisia você incorporar seu caboclo e não souber ter retidão, não souber ter autoconhecimento. Simplicidade. Simplicidade, você incorporar seu Exu e não saber lidar com a vida, não saber ser vital, ter vitalidade, é uma coisa que você incorporar sua Pombagira e não ter os princípios dela. Sua entidade é mais que uma manifestação, sua entidade é um princípio. É isso que você precisa ter na sua vida. Então você precisa conhecer primeiro os princípios antes da cor da vela que seu guia quer acender. Porque vai por mim, vai ser muito mais útil na sua encarnação saber os princípios do seu guia do que saber se ele gosta de champanhe branco ou champanhe vermelho. Nossa. E a senhora me faz lembrar, assim, quando a gente vai receber alguém de grande importância na sociedade, a gente se veste bem, A gente aprende a ter boas maneiras. Sim, é a mesma coisa que você vai fazer com o guia de luz, mas você vai fazer dentro. Por exemplo, existem preceitos antes, por exemplo, abster-se de algumas coisas e tudo mais. Coisa, por exemplo, abster-se de carne vermelha. Normalmente, carne vermelha e sexo. Sexo pelo fato da troca de energia e tudo mais, é compreensível. Não colocando sexo como uma coisa errada, só uma troca de energia poderosa que pode acabar tendo uma energia que não é sua, no seu campo mediúnico, num dia de trabalho e tudo mais. Isso é compreensível. Mas carne vermelha. Um dia antes você não pode comer carne vermelha, mas no outro dia você comeu carne vermelha. Qualquer um que for fazer uma pesquisa básica, vai saber que a carne demora muito mais tempo que isso para ser totalmente retirada do seu sistema. Logo, a energia vai estar ali. O preceito nada mais nada menos do que é uma regra mental. Você se regra mentalmente para que suba seu padrão energético. Entenda, eu estou me regrando agora porque eu vou me imaginar. Eu preciso me elevar. Tá? É mais mental do que físico. Claro, você acabou de comer uma carne vermelha, você fica mais pesado, alguma coisa mais pesada no seu organismo, mas a maior força do preceito, do que você vai fazer, é o fato de você tirar o tempo e se abster do mundo que vocês acham ser, né, o mundo de vocês, para entrar no nosso mundo. Vocês se abstêm para ter essa passagem, vamos dizer assim. Vocês concordam em tirar um tempo para focar na sua espiritualidade. Mas o preceito também teria o mesmo efeito que você tirar algumas horas do seu dia para meditar. Teria o mesmo efeito, certo? O mesmo efeito de você dedicar algumas horas para ler um livro a respeito da sua espiritualidade. Porque é a energia que você vai desprender que vai te dar essa força em troca, essa fácil conexão e elevação. Então, que eu, assim, estava dizendo assim, Dona Maria Padilha, também nesse sentido de se o presidente vem e na sua presença a gente se comporta e age de uma maneira educada, a gente dá tanto valor para os nossos guias. Eu, por exemplo, o guardião Xotiriri, eu respeito, sinceramente, mais, sobretudo mais que um político, né, que um presidente. E, no entanto, se a gente se põe se estiver andando com qualquer pessoa assim, de uma alta escala hierárquica, a agir com educação, se a gente é um bandista, acredita na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na lei da reencarnação, no dogma da reencarnação, a senhora está dizendo assim que a gente nem conhece o próprio sistema espiritualista onde a gente vive inserido. Exatamente. Porque não expressamos isso nas nossas ações diárias. Exatamente. Vocês falam com a boca, não expressam com a alma. E aí é inválido. A intolerância religiosa encontra espaço. Exatamente, porque vocês pregam uma coisa e fazem outra. Enfraquece o culto da Umbanda. Exatamente. Você, como a gente estava falando, um bandista intolerante, por exemplo, um bandista machista, um bandista... Nossa. Todas essas coisas, você enfraquece a sua própria religião. Homofóbico, meu Deus. Exatamente. Porque se você for ver, vai dizer para um evangélico sobre as escrituras sagradas dele, ele vai defender. Vai. Com unhas e dentes. Mas vai ver se um bandista defende com unhas e dentes os princípios do caboclo. Vai ver se um bandista defende com unhas e dentes os princípios do preto velho. Nas próprias ações entre os irmãos. Exatamente. Nem isso. Porque a Umbanda é piedosa. A Umbanda não tem punição. A Umbanda, a gente não amedronta vocês. Em vez de vocês serem gratos por isso, vocês zombam disso. Tratam a gente com insignificância. Isso vai fazer mal pra gente? Isso vai ser apenas um mal para vocês. Peso na consciência depois. Exatamente. E não é um mal que a gente vai causar, é um mal que vocês vão causar. Porque para a gente está esclarecido. Entende? Claro. Eu vou revisar alguns pontos que a senhora passou e queria que a senhora falasse de amarração antes de ir embora, pode ser? A senhora passou o seguinte: espírito em terreiro ou em qualquer lugar incorporado que coloca ameaça para para fazer o outro agir baseado em medo, não é espírito de luz. Com certeza. Seja ele pombogira, seja o que for. Seja um herente botando medo, não é um espírito de luz. Ou não é um espírito, ou é um ser fingindo ser um espírito. Porque medo é uma sensação de perigo dentro de um culto religioso, é inválida. Você busca espiritualidade para quem tem medo? Você busca espiritualidade para temer? Você busca espiritualidade para se sentir em paz? Usem a lógica. Sejam lógicos. Vocês vão ter muito... Se vocês perdessem um tempinho colocando as coisas na balança da lógica, vocês iam ter muitíssimas respostas. Que muitas vezes vocês veem, as pessoas sentam na minha frente para me perguntar coisas e eu fico me perguntando: meu Deus, meu santo pai, minha santa mãe. Era só a pessoa pensar. Eu falo para ela que ela me falou de uma outra forma, ela entende, ela coloca lógica. Mas é meu trabalho fazer isso, certo? O que seria de mim se eu não tivesse as pessoas para ajudar, né? Nossa. Claro, sim. Então, outra coisa que a senhora colocou: pombogira não cuida de relacionamento do cavalo. Não importa se o parceiro está destruindo com os sentimentos dela. É o jeito que ela está ouvindo e interpretando aquilo que está fazendo mais mal. A senhora está ensinando a fortaleza para ela. A lei vai cuidar disso. Isso, entendi. Nós, como opiniões próprias e espíritos, unicamente. Claro, não se esqueça que nós somos a mão da lei. Mas dizendo assim, eu vou tomar essa atitude de ir lá atacar alguém? Não. Não tem. É outra coisa. Nada. Eu vou atacar outra pessoa de graça? Certo? Claro, ela pode estar fazendo o meu cavalo sofrer, mas do que vai adiantar? Eu vou ensinar para o meu cavalo que coisas ruins combatem com mais coisas ruins? Ou eu vou ensinar para o meu cavalo de que ele precisa se fortalecer e que o errado não foi ele? Errado é que ele fez aquilo e que ele precisa se melhorar. Ele precisa superar aquilo e ficar bem consigo mesmo. Eu prefiro perder meu tempo fazendo isso do que atacando outra pessoa. Nossa. Ele, uma hora ou outra, tropeça no próprio rabo e cai. Já a pessoa que eu preciso ajudar pode ficar se afogando nas suas mágoas, etc. Então, eu prefiro ajudar aquela pessoa. E ver se, no espírito de luz, o discernimento de ensinar a pescar o próprio alimento emocional, claro, que ele dá a brigar. Nunca que a gente dá o peixe para alguém. A gente dá a vara para a pessoa, pesca o peixe dela. A gente vai falar, ó, desta forma, talvez você consiga lidar melhor com o seu emocional. Tenta pensar mais em você, tenta olhar mais para esses pontos. Mas a gente nunca vai dizer assim, vá e faça isso. Uhum. Não, mas não existe fórmulas prontas de bolo. A gente fala os ingredientes, as pessoas vão e fazem. Certo? Ao invés de você fazer um bolo bom, um bolo não bom, mas você, até que você aprende. Sim. Seria muito fácil pegar e dar o bolo para alguém. Do que essa pessoa ia aprender com isso? Aí encher a barriga e o molho da fome de novo. E... Isso. Não adianta nada. Dona Maria Padilha representaria, no caso, com na analogia, a senhora dar o peixe para ela, comprar a briga dela e ameaçar o outro e fazer ele ser honesto, sincero e não fazer ela sofrer baseado no medo da sua ameaça. Isso seria dar o peixe para ela. Ele ensinar não seria a pescar. Sincero, ele estaria sendo motivado por puro medo. Tem outro? Se ele fez aquilo. Isso é outro agravante, né? Se ele fez aquilo, pensa que a partir da hora que eu terei que ameaçar alguém para que ele não faça mais, não é ele que não está fazendo, é uma construção de medo. Ele criou em volta dele. Então você não tem aquela pessoa, você tem uma pessoa amedrontada. Você não tem amor puro, você tem medo. E representa ensinar a pescar, a senhora fala, encontre a fortaleza dentro de si própria e não dê tanta liberdade para os outros te ferirem. Aprenda a ser completo sozinho. Certo. Outra coisa que eu não coloquei quando a gente falou da homossexualidade, que muita gente propõe a cura gay. Mas não vamos falar das pessoas que propõem isso, vamos falar daqui dos meninos e das meninas que acreditam nisso e acham pecaminoso ser isso. Que mensagem a senhora passa para eles e buscam a cura? Vocês não estão doentes. Doente é quem tem esse preconceito. Principalmente se você for um bandista. Você entende que a natureza não comete erros. Que as coisas acontecem porque elas devem acontecer. Você vai se curar de uma coisa que nem mal te faz, que não faz mal a alguém, porque isso é considerado uma doença. Vai me dizer, pessoas com olhos azuis querem deixar os olhos castanhos? Não. Exatamente, eles continuam sendo uma minoria. Continua sendo uma mutação. Vocês não estão doentes. Vocês precisam entender isso. E se eles acham que podem inventar isso, boa sorte para eles. Vocês precisam se aceitar. Se amar, sem refúgios, sem bengalas, sem esperanças que não vão acontecer. O agora é o que você tem. A egrégora pessoal do meu menino, nós que trabalhamos com ele, frisamos muito isso. O agora é o que você tem. Viver esperando uma cura que provavelmente não existe. Não existe, mas vamos supor que exista. Você está vivendo uma expectativa. Então, vamos lá dizer, um dia exista e você queira essa cura. Aí aquele dia você toma, faz aquela cura, não sei, e se torna talvez outra coisa, mas agora você precisa ser quem você é e aceitar e ser feliz com isso que você é. Você não está doente. Está tudo bem ser quem você é. É certo ser quem você é, não existem erros em ser quem você é. Suas entidades não vão te menosprezar por isso. Ninguém que te ame de verdade vai te menosprezar por isso. Ninguém que te ame de verdade vai sair do seu lado por causa disso, de uma coisa tão pequena em relação ao universo que vocês são. Uma pessoa que te ama de verdade, ela não quer saber sua orientação sexual, ela quer saber suas opiniões, ela quer saber como você vê o mundo, suas ideologias de vida. Olha como isso é mais legal, você pensar com quem a outra pessoa dorme. Para mim mesmo, um assunto interessante é conversar com pessoas sobre as opiniões delas sobre as galáxias. Isso são conversas legais, são coisas que podem influenciar ou não. Mas sua sexualidade é uma coisa tão importante para essa pessoa que ela pode deixar de te amar por isso, ou que alguém pode se afastar de você, significa que ela nem merecia que você estivesse triste por causa dela, ou triste com si mesmo por causa dela. Mas essa pessoa não é uma desonra perante Deus. É esse o medo dela, de que Deus não goste mais dela. Deus te criou assim. Deus te fez assim. Deus não tudo fez. Ele, até mesmo, vamos dizer, para quem tem uma visão mais cristã, o Satanás, que vocês acreditam, é tão mais poderoso que Deus. Deus fez tudo dentro de sua infinita bondade. Deus fez tudo da maneira que elas deveriam ser. Se você é dessa forma, Deus te ama assim. Ele só não te ama enquanto você não se ama, porque Deus está dentro de você. E a partir do momento que você aprender a se amar, Deus te ama junto. Enquanto você se flagela, Deus, seu Deus interior, se entristece. Mas quando você se ama, Ele te ama junto com você. Então, você não é uma desonra para Deus. Você vai ser uma desonra para Deus se você se negativar, se você não ajudar seu próximo, se você não se ajudar. Deus está interessado na quantidade de coisas boas que você vai fazer, na quantidade de corações que você vai tocar, não com quem você vai para a cama ou deixa de ir. Agradecidos. Maria Padilha, outra coisa que a senhora falou, que eu percebi que é muito importante as pessoas ficarem de olho aberto, eu vou pedir para a senhora para a gente resumir isso também. A senhora deixou claro, eu não julgo e eu não rebaixo. Espírito de luz não julga e não rebaixa. Ou seja, não vamos ver uma Maria Padilha ou qualquer outra Pombogira ou Exu falando da minha vida, ou da vida de um consulente, ou da vida de um filho de santo, na frente dos outros para rebaixar ela. Claro que não tem por que fazer isso. O espírito de luz não quer a risada dos outros a custo disso. Se a gente faz brincadeiras com vocês, fazemos piadas com vocês, mas são coisas saudáveis. Hora alguma a gente desrespeita alguém ou quer desrespeitar alguém. E eu te digo, se eu ofender alguém um dia, eu peço desculpas a essa pessoa. Claro. Porque como espírito que eu sou, também sou, posso errar. Falível. Então, eu me desculparia facilmente se eu ofendesse alguém. E nunca mais iria falar daquela forma ou fazer de novo que ofendeu a pessoa. Eu seria humilde e pediria desculpa. Mas você que sofre humilhações ou ameaças de entidades, sabe que isso não são entidades. Ou é um cavalo causando isso, ou é um espírito negativo. Um espírito de luz não vai te humilhar, te julgar, principalmente na frente dos outros. Tá certo. Finalizando então com amarração. Acredita-se que a amarração não existe. O que existe é encantamento de amor. Isso se faz através de um feitiço aqui, um feitiço ali. E esse feitiço só faz a pessoa ver o outro e sentir uma atração maior pelo outro. Mas não garante nenhuma prisão, nada disso. Como é que é para a senhora, dona Maria Padilha? A amarração existe? Como que funciona? Eu não acredito nisso. Eu acredito sim. Existem manipulações energéticas por volta disso e tudo mais. Mas primeiro começa aqui. A pessoa que vai sofrer isso, só vai sofrer isso se ela se permitir. Se ela se permite que essa energia a toque, se ela tiver um padrão negativo ruim, se ela tiver mal, se ela não souber vibrar de forma positiva. Eu acho para você que pensa em fazer uma amarração, você precisa se amarrar em você mesmo. Se amarrar mais? Se amarrar em você mesmo. Entendi. Você precisa se amarrar para você, porque você não se ama. Você quer tanto o amor que você se submete por meio energético, obrigar alguém a ficar, só para não pensar que você não está com a pessoa que você quer. Você está com um resultado que a hora ou outra acaba. Então, assim, feitiços, energias manipuláveis existem, mas você só vai entrar nisso se você se permitir, e você só vai fazer isso se você não se amar. Porque você não vai ter a pessoa que você quer com você. Entende? Você não vai ter isso que você deseja. Você vai ter uma ilusão que olha o outro cara. Então, para você evitar se frustrar, não faça isso. E para você que tem medo disso, se você estiver em paz com você mesmo, esse tipo de coisa não vai te pegar. Esse tipo de coisa é infundado. E muitas pessoas vêm na minha frente me pedir amarração, e isso é uma coisa que me deixa um pouco não feliz, vou dizer. Constrangida. Porque eu acho um pouco ridículo a pessoa se prestar o papel de vir até mim. Nossa. Pedir para que eu amarre outras pessoas. Então, não peça isso para uma pombagira de luz. Porque pombagira de luz, não, definitivamente não vai fazer isso. Pombagira de luz, a gente combate, inclusive, esse tipo de energia. A gente combate esse tipo de propagação, porque a amarração, esse tipo de energia, você emite com a sua própria mente. Então, é o que para a própria mente? Esse tipo de energia você emite com a sua própria mente. Então, você está sujeito a isso o tempo inteiro. Uma pessoa que talvez é apaixonada por você e pensa em você o tempo inteiro pode estar criando um fluxo energético desse muito maior do que alguém que arranque um buferinho ou uma magia para isso. Entende? Você tem que se elevar energeticamente para que essa energia densificada não consiga te tocar. Simples. Claro, vai fazer suas produções energéticas também. Não adianta você querer se defender de lava usando vidro. Não adianta se defender de um fogo usando plástico. Exatamente. Você não vai conseguir. Então você se fortifica energeticamente, espiritualmente, faça suas firmezas. Vá auxiliar também o lado físico, porque a Umbanda também é uma religião natural, uma religião que utiliza de elementos externos, como é uma religião magística. Logo, você tem aí as ferramentas para se proteger. Não seja um médium preguiçoso que não faz esse tipo de coisa. Vai, se protege, mantém seu padrão energético positivo. Crie um conceito, vamos dizer assim, uma união de fatores que vão te poder protegido disso. E não tema isso, porque medo alimenta energia negativa. Então não tema esse tipo de coisa. E você que pensa em fazer, repense mesmo se você quer se submeter a isso. Porque hora ou outra cabe a sua humilhação para você mesmo ser muito pior quando aquela pessoa despertar o que está acontecendo, que ela conseguir se libertar. Assim, amor, existem muitos amores. Mas você tem a probabilidade de conhecer pessoas novas. E não vai nessa intenção de achar sua alma gêmea. Sua alma gêmea é você mesmo. Ponto. O resto chega. E lembre-se que amor construído é muito poderoso. O amor, ele se constrói. Às vezes não vai acontecer que nem como vocês assistem em televisões, em filmes, aquela. Às vezes o amor não é aquilo. Aquilo é um entretenimento. O amor é uma coisa que ele vai devagar. Ele se compassa. Entende? Ele vai cadenciando. O amor, ele vai, com essa ação de uma cadência dele, ele vai se formando. Então, tenha paciência e se ame. Que se caso alguém for chegar para você, essa pessoa vai chegar numa casa pronta, numa casa não bagunçada, numa casa não problemática. Mantenha a sua casa positivada para que talvez chegue alguém. E se não chegar alguém, tudo bem. Porque sua casa vai estar boa para você. É isso que importa. Última questão, como se faz para ter corpo fechado? Eu posso ser sincero? Essa é uma das perguntas mais bestas que me fazem. Eu acho que chega a ser uma pergunta porque idiota. Espera de um recurso externo. Exatamente. É claro, o corpo fechado não existe. O ser humano, ele tem altos, tem baixos, sobe o padrão energético, desce o padrão energético, estabiliza, desestabiliza. Seria fácil demais dizer, tem uma forma que você vai fazer isso, põe um guiso de cobre aqui, põe uma ferradura aqui, ali, pronto, você vai ter uma proteção eterna. Queria eu poder fazer isso, admito que se vocês descobrirem um disso, me contem, porque eu desconheço. Isso não existe. O que existe são fatores que vão acontecendo, que você vai criando, que você vai propiciando, que te protege. Não tem uma fórmula pronta para isso. Isso é prática, treino, estados de espírito, estados de consciência, estados de autorrelacionamento. Entende? O corpo fechado é uma coisa que... Não busquem isso. Busquem se melhorar, que vocês vão estar muito mais protegidos. Graças a Deus. Qual que é a sua mensagem final? Bom, mensagem final... Acho que eu já disse muita coisa aqui hoje. Mas... Eu sei... que muita gente ouviu isso aqui até o final e provavelmente está com a cabeça cheia de julgamentos sobre tudo que ouviu. E eu queria te dizer, para você que ouviu até aqui e ainda está com tudo isso, que você não entendeu nada do que eu disse. Eu te aconselho a voltar desde o começo disso aqui e ouvir tudo que eu disse de novo. Porque se você veio até aqui e não conseguiu compreender aquela coisa que eu falei lá no começo, de pelo menos se permitir tentar entender o que os outros disseram, saiba que eu não estou nem aí para a sua opinião, para o que você acha de mim. E você não deveria estar nem aí para o que os outros acham de você. Porque a partir da hora que você se preocupa tanto com o que outra pessoa faz, significa que você se preocupa muito com o que vão achar que você faz. Então, sempre se atente a você. Se você ainda está aqui com a cabeça não se permitindo a pegar a mensagem de tudo que eu disse e apenas pensando... Ah, essa pombagira está falando de tal forma, a pombagira está falando de um jeito, eu acho que não tem pombagira aí. Cadê a saia? Eu acho que você precisa se conhecer melhor. Depois você tenta me conhecer. Primeiro vai tentar se conhecer. Porque eu tive um caminho árduo até começar a me conhecer. Eu aconselho que você vá tentar ter o seu também e eu te respeito no seu tempo. Se você quer me mandar julgamento, se você quer mandar julgamento para outras pessoas, saiba que eu te devolvo minhas bênçãos e meu desejo que você prospere e tenha uma ótima vida, prospere por si mesmo. E para vocês que são julgados, que você saiba fazer isso também. Porque não tem nada pior para quem está julgando do que sentir a diferença. Sentir com que o que ele está te julgando não importa, porque você está de bem com você mesmo. E isso é a melhor coisa que você pode fazer quando você for julgado. E para você que está julgando, para terminar, vai fazer sua vida ficar um pouco mais interessante, que provavelmente ela não está. Vai tentar fazer sua vida ficar legal a ponto que você não precisa viver nos outros. E para você que tem sua vida legal e que as pessoas querem viver ela, não dê essa liberdade, não dê esse direito. Viva a sua vida você. E é isso que importa. Dá uma mensagem para quem realmente gostou de tudo que a senhora falou, vai buscar ter força de aplicar na vida e replicar e tentar se tornar essa pessoa melhor. Você, principalmente, que entendeu o que eu disse, eu te agradeço. Porque para cada um de vocês que entenderam o que eu disse, eu sei que vai ter um ser humano um pouquinho melhor nessa terra. Vai ter um ser humano um pouquinho mais liberto dos conceitos negativos que colocam na cabeça de vocês. Então, eu quero... Eu não importa se você me achou certo ou não me achou certo, se você vai tentar pelo menos se conhecer o que é certo para você, saiba que você tem as minhas bênçãos. E as bênçãos, todas as bênçãos que eu puder desencadear na sua vida, eu te desejo agora. Porque se você tem essa noção de se permitir conhecer o novo, permitir se desconstruir, você é uma pessoa incrível. E para você que sofre sobre qualquer uma das coisas que a gente conversou aqui hoje, saiba que Deus te ama e que você é incrível do jeito que você é. Se você sempre, se você estiver num dia ruim, volta aqui e escuta eu te dizer isso de novo, que você é maravilhoso, que você merece todo o amor do mundo. E ninguém vai mudar isso. Se precisar escutar isso repetidamente, escute. Saiba que se você talvez se sente sozinho no mundo eternamente, saiba que eu aqui te amo. Talvez sem nem te conhecer, mas saiba que eu te amo. Porque eu sei que provavelmente você está sendo julgado ou passando por coisas que eu já passei. Então eu te amo e eu te ofereço, meu amor. E da mesma forma, faça isso com quem te coloca nesse tipo de situação. Porque é isso que eles precisam. Eles precisam de amor. Falta amor para eles. Então não se contamine por eles. Se permita ser amor. Não sucumba ao que eles emanam. Seja algo diferente e mostre quem está melhor. Porque quanto mais eles te julgam, mostre para eles que você está bem e que talvez eles não estejam da forma que eles estão julgando. E aí você olha para eles e fala assim: olha para mim, olha para você, quem está dando mais certo? Eu espero do meu coração que todos vocês façam qualquer coisa negativa, precisam se erguer, tenham essa força. Porque ela existe dentro de você. Ela existe junto com seus guias. Ela existe dentro da sua religião. Sua religião verdadeira. Porque a Umbanda é isso. A Umbanda é essa conexão sua com você mesmo. Então esteja firme com isso. Você vai estar firme com você mesmo, firme com sua espiritualidade. E o que vai vir de fora deixa de te atingir. Desejo toda a força para vocês. Que assim seja, graças a Deus. Salve sua força. Salve, dona Maria Padilha. Muito acabamos? Obrigado. Sim, senhora. Então, vou trabalhar, que é isso que a gente faz, certo? Que assim seja. Muito obrigado por esse encontro e esse tempo de estudo com vós. Eu que agradeço. Boa noite, moço. Salve sua força, agradecida a oportunidade de estar aqui. Graças a Deus. Sacerdote Lauro. Tudo bem? Graças a Deus, como é que você está se sentindo? Bem, muito melhor de antes que a gente começar. E acho que é isso, né? Sempre que a gente vai incorporar, a gente tem que voltar um pouquinho melhor do que a gente estava antes de incorporar. E eu me sinto bem, me sinto como se eu tivesse aprendido bastante lições. E eu agradeço a oportunidade desse seu trabalho, agradeço a oportunidade com você de poder fazer isso, de poder ajudar as pessoas e me ajudar. muito gratificante para mim. Como é que você se sente assim, tendo 16 anos apenas, incorporando um espírito antigo que às vezes, pela profundidade das colocações e rapidez na compreensão da questão, impressiona? Eu sou grato a eles por eles quererem trabalhar comigo e eles acharem que eu sou digno de poder trabalhar com eles. Eu acho que não é nenhum mérito para mim, eu acho que eu sou só mais um que eles escolheram para poder ajudar. E a única coisa que eu peço nisso tudo é que eu possa aprender com eles, que eles estejam do meu lado e que essa sabedoria deles se aplique em mim também. É esse meu pedido e minha intensa gratidão pela oportunidade de ter comigo esses mentores, principalmente ela, a Dona Maria Padilha, que é um espírito que ela tem esse jeitão dela, mas é um espírito dos meus piores momentos, e momento que eu quis desistir foi quem estava do meu lado, foi quem estava com esse jeitão duro dela, mas estava lá comigo. E eu só tenho a agradecer a todas essas entidades, a toda essa oportunidade do astral de poder trabalhar e poder estar ajudando todo mundo, e me ajudando principalmente. Que mensagem você passa assim para as pessoas que têm a sua idade de 16, 14, 15, 17, que estão aí, né, na vida, a respeito de a dedicação que você sempre achou importante? Eu acho assim, você jovem que está dentro da Umbanda, uma coisa que você precisa, que a gente tem que entender, é que a Umbanda não quer isolar a gente da nossa vida. A Umbanda não quer tornar a gente seres que não vivem a nossa vida, ou que a gente não pode, por exemplo, sair com os nossos amigos ou alguma coisa do tipo, ou que você vai ter que viver uma vida intensamente religiosa e tudo mais. Se você quer, por exemplo, trilhar um caminho de sacerdócio, saiba que é um pouco mais de responsabilidade, é um pouco de abnegação e tudo mais. Mas assim, sua vida continua. A Umbanda quer que você vive, que você viva. A Umbanda quer que você experimente a vida. Porque não adianta, por exemplo, você viver sempre dentro do terreiro e não ter experiência, tipo, não passar por nada na sua vida. Então, uma coisa que eu tive muito conflito é entender que a gente pode sim ser jovem, que a gente pode sim ter uma vida de jovem e ao mesmo tempo ser uma pessoa religiosa. Porque ser uma pessoa religiosa não está ligado a estar o tempo inteiro com as suas guias ou estar o tempo inteiro de branco. Ser religioso está em você estar o tempo inteiro com a Umbanda com você, está com os seus princípios com você o tempo inteiro, onde quer que você vai. E os meios lá fora não vão te influenciar se você tiver convicto disso. Então, que vocês vivam sua vida, dediquem-se à espiritualidade de vocês com equilíbrio, não se tornem jovens alienados, pensem, estudem, vão procurar sobre várias coisas, porque o universo é muito grande para a gente ficar numa coisa só. Procurem saber sobre o máximo de coisas que vocês puderem e vocês vão ver que o tempo vai dando uma sensação de que a gente está se completando. Não que a gente está completo, mas a gente vai se sentindo completo. E eu desejo muita sorte, muita bênção e luz para todo mundo que tem a minha idade, que está aí começando uma caminhada espiritual, que já está numa caminhada espiritual, que tem problemas. Eu espero que vocês consigam resolver isso tudo e que vocês sempre tenham um amparo da espiritualidade de vocês e de vocês mesmos. Que vocês nunca desistam de vocês mesmos por outros, etc. Sabe, vocês podem sim viver, vocês podem sim ser jovens, podem aproveitar a idade de vocês sem pessoas religiosas, sem bons umbandistas. Que ano que você nasceu? Eu nasci em 2001. Tá certo. Gente, nós estamos em 2017. Mais uma vez eu agradeço muito a essa oportunidade que as entidades me proporcionam, né, de colher todo esse conhecimento através de pessoas como você que se colocam aí para passar todo esse conhecimento sem qualquer limite no que se refere à qualidade, à caridade e doação. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Tchau. Umbanda, isso meu cavalo ouvia muito e eu acho uma frase espetacular. Umbanda não converte, Umbanda agrega. Oh. Então,